Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Isso mesmo, e damos então início ao programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, com a reposição no próximo domingo. Tenho já comigo em estúdio o Sr. Padre Pedro Simões, desde já agradecer a sua presença. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através desta antena da Boa Nova. Muito bem, temos muito que falar hoje. Aliás, como é hábito, vamos então olhar para o que se passa no mundo, também no nosso país. Alguns comentários do Sr. Padre. Vamos começar então pela Igreja no Mundo. Um Papa que sublinha o papel das mulheres no diálogo entre religiões e construção da paz. É verdade, vivemos a semana passada, terminou na última quarta-feira com a festa da conversão de São Paulo, mais uma semana do oitavário da oração pela unidade dos cristãos, em que de facto todas as igrejas são convidadas a unir-se em oração, porque é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E bem sabemos que dentro do nosso próprio cristianismo existem algumas igrejas divididas, não é? Temos a Igreja Católica, temos a Igreja Ortodoxa, temos a Igreja Copta, temos a Igreja Protestante, que se foram separando ao longo de algumas vicissitudes que por vezes a história da humanidade das religiões também proporciona. E este assunto que trago aqui para a nossa reflexão fala de um encontro que está a decorrer em Roma, numa parceria do Dicastério para o Diálogo Interreligioso da Santa Sé, em colaboração com a União Mundial das Organizações Católicas Femininas, que estão a promover uma conferência sobre o papel das mulheres no ecumenismo e no diálogo interreligioso. Portanto, é um encontro que começou na quarta-feira e termina precisamente hoje, e ao qual o Papa Francisco foi convidado a estar presente, não é? Nós não temos dúvidas, ou não devemos ter dúvidas, de que o papel da mulher na Igreja Católica e nas diversas confissões religiosas espalhadas por esse mundo além é imprescindível e fundamental. Porquê? Porque a mulher proporciona e provoca esta cultura do encontro, não é? Diz aqui o Papa que... quando se dirige às mulheres, encorajo-vos a continuar esta importante colaboração, partilhando conhecimentos e experiências práticas. Elas dão força e criatividade quando, nos vossos contextos particulares, trabalhais para oferecer assistência a muitas pessoas que procuram alívio material para o sofrimento e, mais ainda, significado e propósito para as suas vidas. Não é? Por isso, o papel da mulher, quer nas igrejas cristãs, quer nas diversas confissões religiosas, é importante, não é? Porque é a parte do afeto, a parte da proximidade, a parte da sensibilidade que nem sempre o homem tem, não é? Digamos assim. Muito bem, olhando agora para a Igreja em Portugal, esta semana então tudo fala da Jornada Mundial da Juventude, muitas opiniões. A Fundação diz que o evento vai deixar novo espaço recuperado. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom, em relação a esta situação, tem-se falado bem e agora ultimamente até bem mal, né? Como diz o outro, não é? Mas eu vou procurar tentar explicar aos nossos ouvintes esta razão da polémica, dentro daquilo que sei do âmbito religioso. Portanto, é preciso recordarmos aquilo que foi o evento há uns anos atrás da Expo 98, que transformou uma zona que era uma autêntica lixeira da nossa capital, Lisboa, e transformou hoje aquilo que nós temos e chamamos o Parque das Nações, não é? Foi um evento único que trouxe muitos estrangeiros que não conheciam Portugal ao nosso país, não é? Naquele enorme encontro da exposição dos oceanos que tivemos em Lisboa, e que depois deixou os seus frutos, não é? Contribuiu para um melhoramento urbanístico da própria a cidade de Lisboa. Portanto, quando aquilo foi projetado, digamos assim, não é? Por um senhor que até faleceu recentemente, que esteve à frente, chamado Barata Moura, não é? Que coordenou todo esse projeto, juntamente com os técnicos especializados, não pensou o encontro só para aqueles meses. Projetou-o para 30, 40, 50 anos depois, não é? E hoje temos aquilo que é o Parque das Nações e que dá uma beleza enorme à cidade. O mesmo se está a fazer na preparação, digamos assim, do espaço da zona ribeirinha, onde vai decorrer quer a vigília pascal, a vigília do encontro, quer depois a missa final de ano, não é? Não vão preparar o espaço só para aqueles 8 dias de encontro de Jornadas Mundiais de Juventude. Vão projetar isso também para os outros 40 ou 50 anos. Visão futurista. Uma visão futurista, exatamente, não é? Que vai para além deste acontecimento religioso, não é? Tentemos imaginar, não é? Eu estou agora a lembrar-me de repente do Rock in Rio, não é? Que é feito e organizado muitas vezes no Parque Eduardo VII, salvo erro, não é? Que depois poderá usufruir desse mesmo espaço num futuro próximo, por exemplo, não é? É certo que tudo isto tem os seus custos, e às vezes custos avultados, não é? Anda a polémica por causa do altar, não é? Que foi orçamentado em, salvo erro, 4,24 milhões de euros, segundo a informação disponibilizada no portal base da contratação pública, ao qual se soma mais o valor de 1,6 milhões de euros para as fundações indiretas de cobertura. Eu vou explicar esta situação. Portanto, o palco tem que ser um palco grande, não é? Diz aqui que terá 5 mil metros quadrados. Estamos a contar com pelo menos 1 milhão de jovens. 1 milhão de jovens. Máximo dos máximos 2 milhões. Ali entre 1 milhão e 2 milhões de jovens. Que vão estar ali concentrados, quer na vigília com o Papa, quer depois na missa de encerramento do encontro, não é? O palco tem que ser algo enorme que se possa ver num raio de 3 quilómetros. É? Portanto, tem que ser uma coisa grande e amistosa. E não uma coisa que se monta durante aqueles 8 dias e depois se desmonta. Não, não pode ser. É algo que depois ficará para outros eventos futuros, não é? Este encontro provoca e gera também, digamos assim, um reaproveitamento daquele espaço e local ribeirinho, à beira do Tejo. Tal e qual como foi com a Expo 98, depois deu origem ao chamado Parque das Nações. Portanto, nós não podemos olhar para este encontro como sendo uma coisa só exclusividade da Igreja Católica, não. Vem ajudar muito, e sobretudo e particularmente também a economia do nosso país, que está em baixo. É isso, porque são cerca de mais de 1 milhão de jovens, mas também é muitos milhões certamente que ficarão cá na nossa economia. Sem dúvida alguma, e atenção, em relação a estes valores, quer dizer, a Igreja não foi implicada em nada, quer dizer, o próprio Governo é que assume parte das despesas deste encontro e deste investimento, em parceria com as câmaras municipais de Lisboa, de Loures, de Oeiras e de Cascais, portanto, com os técnicos especializados e próprios, não é? Outra coisa, para que não reste dúvidas, a Fundação JMJ não tem nada a ver com estes valores, atenção, não é? A Fundação JMJ foi criada de forma a proporcionar, digamos assim, toda a parte logística, espiritual e participativa da parte dos jovens, e somente isso, não é? Quer dizer, não está implicada verdadeiramente nestas despesas avultadas que chocou muitos dos nossos irmãos. Quer dizer, a mim não me choca muito, porque um evento desta envergadura, de facto, tem que se gastar alguns milhões, não é? Sim, padre, pode chocar quem tem mais dificuldade em viver a sua vida, não é? Numa situação de recessão e de convulsão social que nós estamos a viver, poderá. É isso que eu lhe ia questionar, porque o que se observa aqui é que as pessoas estão a olhar isto como muita desigualdade, portanto, muito dinheiro para este evento que aí vem, mas também, por outro lado, a questão social, muitas pessoas que ainda vivem na rua com este frio, com o aumento do custo de vida, portanto, é essa também a perspectiva que tem, que aquilo que está em questão é esta desigualdade que as pessoas estão a perceber. Olha, eu vou ser muito sincero e muito honesto. Eu estou convencido que vai haver um verdadeiro retorno em relação a estes gastos, entre aspas, excessivos que se estão a fazer neste evento. E no qual, atenção, a Igreja é completamente alheia, não é? É completamente alheia. Mas ao mesmo tempo deve ser grata, não ingrata, em relação a toda esta mobilização que está a haver da parte da sociedade civil, não é? Porque ao fim e ao cabo somos nós todos também que nos estamos a envolver, não é? Porque os políticos pretendem ser o rosto do povo e o rosto do cidadão. Muitas vezes não são, mas devem não ser, não é? E portanto estão a pressionar isto da melhor forma possível. Só dar alguns valores em relação à questão da transparência. Se calhar o problema que tem vindo aqui é uma falta de gestão na questão da transparência das contas públicas, não é? Vi ontem um debate que estavam a fazer na CNN, onde participaram alguns vereadores da oposição da Câmara de Lisboa, e se calhar o que está a falhar aqui é a falta de comunicação entre, digamos assim, a classe política e a classe civil. Não é? E mais leiga nesta questão, não é? Porque à medida em que as obras se vão fazendo, era importante que as pessoas também se fossem apercebendo dos gastos que vão sendo feitos, sejam eles excessivos ou não sejam, não é? Porque às vezes é um bocado triste nós sabermos destes valores assim de repente, só pela comunicação social, e não serem comunicados atempadamente. Pronto. Se calhar a falha está aí, não é? Na falta de transparência e na comunicação, sim. Mas só para que também não restem dúvidas, em relação à questão da Fundação GTMJ Lisboa, que depois das Jornadas Mundiais vai ser extinta, porque o presidente da Fundação, que é o Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, já o disse, não é? Ela foi constituída para precisamente preparar da melhor forma estas jornadas, mas depois da conclusão das jornadas vai ser extinta e vão ser apresentadas todas as contas, todas as receitas e todas as despesas. Até agora eu vou dar, digamos assim, conhecimento de alguns valores que são oficiais. Portanto, no final de 2022, a Fundação JMJ publicou um relatório de contas do seu segundo ano de atividades, portanto, com um saldo positivo de 843 mil euros, portanto um aumento de 245 mil euros face ao ano anterior. O relatório de contas de 2021, que está disponível online, registava nesse ano 349 mil euros em donativos, abaixo dos 518 mil de 2020 e 106 mil euros de despesas em fornecimentos, serviços externos e gastos com pessoal. O exercício teve um resultado líquido positivo de 262 mil euros. Portanto, não estamos a falar de bilhões de euros, estamos a falar de alguns milhares de euros, não é? Que se calhar, com a medida que nós nos vamos aproximando do evento, poderá aumentar ou se calhar até diminuir, não é? Isto depois depende. Há sempre imprevistos, não é? Portanto, são estas as contas da Fundação JMJ que nada têm a ver com as despesas que estão a ser feitas, seja no palco altar, seja no outro tipo de espaço do recinto, onde vai acolher a tal vigília com o Papa Francisco e a missa de encerramento. O importante é pensar que não é só para aquele momento, não. Mas que ficará então depois ao dispor de outras ocasiões. De outras ocasiões, exatamente. Eu estou-me a lembrar de repente do Rock in Rio, porque talvez seja... Sim, mas digamos, o caso da Expo é um exemplo... Exatamente. A questão da Expo 98, que depois deu origem ao chamado Parque das Nações, que hoje temos, é um exemplo, não é? Feliz. E esperemos que que estas Jornadas Mundiais de Juventude também seja um exemplo feliz dessa concretização. Portanto... Muito bem, esperemos que este palco e este espaço então no futuro sejam usados para outros fins, para que não possa haver aqui este sentimento que agora se está a gerar, até porque o Presidente da República também se tem pronunciado e até diz para os autarcas repensarem um pouco. O nosso Presidente tem-se pronunciado no sentido da questão da transparência. É importante nós sermos transparentes e não escondermos estes valores às pessoas e oferecê-los atempadamente muito antes da comunicação social depois dar conhecimento de frosques todos estes valores, não é? Que podem depois chocar os mais sensíveis, não é? É só por isso mesmo. Foi mesmo uma questão de choque. Tempo agora para olharmos aqui mais para a região, na Diocese de Coimbra, convívio fraterno que se realiza de 9 a 12 de fevereiro. É verdade, queria fazer um convite a todos os jovens da nossa unidade pastoral e do Conselho de Oliveira do Hospital com idade superior ou igual a 16 anos. Portanto, é um convite que a Diocese de Coimbra vos faz a participar neste convívio fraterno. Vai-se realizar de 9 a 12 de fevereiro de 2023. Será realizado na Casa do Almeg, mesmo juntinho ao Fórum de Coimbra. Nós, quando subimos antes de chegarmos à primeira rotunda, que depois dá acesso ao parque de estacionamento subterrâneo, corta-se do lado direito e temos aí a casa do Almec, que pertence ao Instituto Secular das Servas do Apostolado. Portanto, é uma casa grande com uma belíssima vista sobre os campos de arroz do Mondego, de Coimbra e de Monte Moro Velho. Portanto, vale a pena participar. É uma espécie de retiro espiritual para jovens, não é? Num contexto em que parece que o barulho, a agitação e o stress dominam não só a vida dos adultos, mas também dos nossos próprios jovens, olhem, é uma oportunidade única para pararem, para refletirem, para meditarem, olhem, para se aproximarem deste Deus que é o único capaz de nos dar força e coragem para vencermos as adversidades que às vezes a vida nos proporciona. Portanto, convido-os a participarem, não é? A inscrição pode ser feita online no portal da Diocese de Coimbra, no espaço que diz convívios fraternos, podem se inscrever online e depois aparecerem. Muito bem. Falar também um pouco da Festa das Famílias, que aconteceu no outro fim de semana, como é que foi? Ah, sim, eu estive na primeira parte dessa Festa das Famílias. A primeira impressão que tive, porque foi a primeira vez que participei neste evento, foi muito positiva, não é? Estamos a falar de... É verdade, estamos a falar de mais de 200 casais que estavam presentes nesse encontro, de várias faixas etárias e também de várias condições sociais, não é? Desde os mais baixos aos mais altos, o que mostra que de facto a Igreja é capaz de acolher todo o homem e toda a mulher cristão, batizado e casado da melhor forma possível, sem excluir ninguém. Portanto, uma palavra de bem-aja, de carinho e de gratidão a todos aqueles que contribuíram diretamente ou indiretamente neste evento para que nos fossem proporcionadas todas as condições possíveis. Estava tudo muito bom, um almoço muito bom, muito delicioso, e depois também o bom ambiente e o convívio, é verdade. Portanto, foi uma boa estreia nesta fase de pós-pandemia que nós estamos a viver e que esperamos que continue da melhor forma possível, claro. Muito bem, é tempo para passarmos para a liturgia da palavra. Estamos no quarto domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, a leitura do livro do profeta Sofonias. É verdade, Sofonias, que não é um profeta assim tão conhecido como Isaías ou Ezequiel, mas que profetizou no tempo de um rei chamado Josias, sobretudo na fase inicial deste seu reinado, em que Israel estava a passar uma fase difícil da sua história, não é? Israel tinha esquecido as graças e as maravilhas que Javé, que o Deus vivo e verdadeiro, tinha feito para com ele, não é? Ele que os tinha salvo da escravidão do Egito e depois lhes deu não só sentido para a sua vida e existência, mas depois uma terra. Pouco a pouco, essa fé e essa crença em Deus foi desaparecendo e eles foram, digamos assim, seduzidos pelos povos vizinhos, que não acreditavam num Deus único, acreditavam em vários deuses, politeístas, ao ponto, digamos assim, transformarem o Templo de Jerusalém num templo de vários deuses. Um templo que era dedicado a um Deus único, depois veio a passar a ser dedicado a várias divindades e a vários ídolos. E Sofonias, digamos assim, denuncia isso. Faz com que o povo de Israel se volte outra vez para aquele que é o Deus vivo e verdadeiro, não é? Esquecendo a soberba, esquecendo o orgulho, esquecendo a autossuficiência e agarrando-se àquilo que agrada a Deus, que é a simplicidade e a humildade de vida, não é? O desejo de se sentir limitado e frágil e que necessita de algo superior, neste caso Deus, para poder encontrar sentido para a sua vida, não é? Esta linguagem do profeta Sofonias é uma linguagem muitas vezes agressiva e exigente, porque o que incomoda sobretudo o profeta e ao fim e ao cabo também o próprio Deus é esta apatia e esta indiferença face àquele que tanto fez pelo povo de Israel, não é? E muitas vezes isso também acontece connosco, não é? É necessário às vezes alguém abrir-nos os olhos para nos indicar o melhor caminho a seguir e muitas vezes nós andamos cegos pelo mau caminho, não é? é a grande função que o profeta Sofonias faz nesta sua profecia, não é? Ele que não fala em nome pessoal, não é? Um profeta quando fala nunca fala em nome pessoal, não é? Empresta os seus lábios, empresta a sua boca e as suas cordas vocais para fazer-se ouvir a palavra de Deus, que é sempre viva e eficaz. Muito bem, passamos para a segunda leitura, a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. É verdade, São Paulo, que mais uma vez se erige esta comunidade de Corinto, uma comunidade difícil, uma comunidade muito vaidosa, que olha só para si mesma, esquecendo-se as demais realidades, não é? Esta questão da autossuficiência é muito presente nesta liturgia da palavra deste quarto domingo do tempo comum, não é? E São Paulo condena essa autossuficiência, não é? Porque quando um ser humano se torna autossuficiente, naturalmente prescinde de Deus. Se acha o Senhor e o Mandador de tudo, precisa alguma vez de acreditar em alguém que seja superior a ele, se ele próprio se acha Deus, se ele próprio se acha o centro do mundo e o centro do universo. E São Paulo denuncia precisamente isso. E convida os coríntios a olhar para o verdadeiro significado da cruz, para o verdadeiro significado da chamada kenosis de Jesus Cristo. O que é kenosis? Kenosis é um rebaixamento. Jesus Cristo, que sendo Deus, se rebaixa abaixo do homem, mostrando-nos com esse gesto de simplicidade e de humildade que a maior glória de Deus não coincide nem tem nada a ver com a glória dos homens, porque a glória de Deus é o contrário daquilo que os homens pensam. É o despojamento, é a simplicidade e a humildade de vida, sem soberbas, sem orgulhos, sem vaidades, não é? Convidar-me para olhar para a cruz de Deus, não é? E procurar, contemplando essa cruz, ganhar um sentido para aquilo que corre menos bem na nossa vida, não é? São Paulo puxa aqui bastante as orelhas a estes coríntios nesse sentido, não é? Olhamos agora para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. É verdade, portanto, indo na linha de continuidade daquilo que foi a primeira leitura do profeta Sofonias e depois da carta que São Paulo escreve aos coríntios, chegamos a São Mateus, que nos fala da chamada carta magna dos cristãos, não é? Eu chamar-lhe-ia o bilhete de identidade dos cristãos, que é as chamadas bem-aventuranças, não é? Em algumas traduções a palavra bem-aventurado aparece como feliz, e de facto é. Feliz, bem-aventurado, beato, né? São palavras que têm o mesmo significado, é ser feliz, né? Embora a palavra beato nos dias de hoje tenha uma conotação negativa, não o tem na sua origem. Ser beato é ser feliz, é ser bem-aventurado, e nós só somos felizes no Senhor. Não conseguiremos ser felizes fora dele, fora de Jesus Cristo. E é possível, curiosamente, sermos isto como Jesus nos diz e Jesus se dirige aos apóstolos, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, etc, etc. Este é o verdadeiro projeto que Jesus tem para nos propor, não impor, para nos propor, que é o projeto do reino de Deus ou do reino dos céus. O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? É ser assim. Mas como é que é possível ser-se feliz se choramos, não é? Como é que é possível sermos ricos se somos pobres? É preciso compreender esta questão da pobreza na Bíblia, não é? Quando se fala de pobres na Bíblia, não estamos só a referir à pobreza material nem à pobreza de espírito, mas a uma forma de ser e de estar no mundo, não é? Jesus Cristo, durante os seus 3 últimos anos da sua vida, não tinha rigorosamente nada. Devia ter pouco mais do que a roupa que tinha no corpo. Mas, curiosamente, nada lhe faltava. Tomava o pequeno almoço, tomava o almoço, o lanche, o jantar, nada lhe faltava. Tinha uma casa onde pernoitar, provavelmente seria a casa da sogra de Pedro, junto ao Mar da Galileia, muito pertinho da sinagoga de Cafarnaum. E tudo lhe aparecia. Porquê? Porque Deus criava as condições necessárias para que nada lhe faltasse. E o mesmo faz em relação a nós. Mas é que às vezes estamos tão escravos daquilo que possuímos, e mesmo às vezes aquilo que possuímos em excesso, quando não nos satisfaz, nós ainda queremos ainda mais, que no meio disto tudo depois Deus acaba por se perder. Aliás, Deus acaba por ser um apêndice, ou às vezes nem chega a ser um apêndice na nossa vida e na nossa existência, não é? E esta parábola das bem-aventuranças ensina-nos verdadeiramente qual é o caminho a seguir, não é? Que o reino dos céus está muito longe de ser como o reino dos homens, não é? O reino dos homens é sucesso, fama, orgulho, soberba, concorrência, seja ela às vezes leal ou desleal, não é? O reino dos céus não tem nada a ver com isso. É completamente o contrário, não é? Os teólogos até dizem que Deus acaba por ser um subcontrário. O que é um subcontrário, não é? Tudo aquilo que nós pensamos acerca de Deus, olha, esse não é Deus. Porque isso é a forma de nós pensarmos quem é Deus. Mas Deus não é isso, não é? Deus é tudo aquilo que pensamos ao contrário, não é? Nós queremos ser ricos e famosos. Deus convida-nos à pobreza e à simplicidade e à humildade e à discrição, não é? É completamente do contrário. Isso é que é o reino de Deus, isso é que é o reino dos céus, que todos nós somos chamados e procurados a viver também já neste mundo, tendo a perspectiva do céu, tendo a perspectiva do paraíso, digamos assim. Muito bem, são então as leituras para o próximo domingo. Como sempre temos a nossa sugestão musical, que música é esta que nos traz hoje, Sr. Padre? Portanto, hoje trago-vos uma música dos Simply Red, não sei se os nossos ouvintes conhecem, se calhar os mais de idade talvez não conhecerão, mas os mais jovens certamente ouvirão nas nossas rádios mais comerciais ou locais. E trago um tema que é Home, né? Traduzido à letra é casa, mas neste caso não quer dizer casa, quer dizer lar. E digamos que isto é uma dedicatória a todos aqueles casais que procuram, digamos assim, constituir uma vida em conjunto, digamos assim, para que não tenham medo nem receio dessa nova vida, porque Deus providenciará tudo, não é? Providenciará a esposa, providenciará o esposo, providenciará certamente os filhos que aí vierem, não é? Portanto, é uma música de 2023 com uma banda muito famosa no Reino Unido e também no mundo, não é? Ela é mais famosa por outros temas musicais. Este tema não é tão conhecido, mas a letra é bonita. Muito bem, vamos então escutar. What's worth nothing else but love? Take a walk down in the street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. Home, então, o tema de hoje, a sugestão do Sr. Padre, música tão bonita. É verdade, portanto, que de facto aqueles que pensam em constituir pela primeira vez o seu lar, que não tenham medo, que não tenham receio, força, coragem, que Deus providenciará tudo nas vossas vidas. É isso mesmo, toda a fé para que isso aconteça. Estamos a terminar este programa, muito obrigada pela sua companhia, Sr. Padre. Muito obrigado, Beatriz, muito obrigado a todo este auditório da nossa Rádio Boa Nova, que passem um bom fim de semana no Senhor. Obrigada e marcamos então o encontro num próximo programa. Ficamos por aqui neste programa Palavras de Esperança, nesta sexta-feira, 27 de janeiro. Recordar então que vai ser reposto no próximo domingo e também ficará disponível em podcast no nosso site. Da minha parte é tudo. Obrigada pela sua companhia. Até já. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.